chamar. Quando me encontrar sedento, vou chamar. Se ele leva minha voz, que navega tão à toa em voz ecoando, se ele lava a dor atroz de ser pássaro que soa.